Alô, Legião da Saudade! Vem te embora pro novíssimo estúdio MJ! O pancadão de Macapá! MJ! Manuel Júnior. Tô na rocha. Incomparável. São os melhores da rocha pra você dançar. Partido. Em ritmo de rocha. Melhores da rocha pra você dançar agarradinho. DJ Manuel Júnior fazendo as mixagens ao vivaço.

aquele 1% é vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo, safado, e elas gostam. Trio das Aparelhagens. Ei, Manoel Júnior, prepara o MJ que o bicho vai pegar. Faz tempo que eu olho pra você, mas você sempre fica a mesma van. Para de pirar, se vem ficar comigo. Ai, garoto, vem provar o meu veneno. Sobe no meu corpo, eu tô fervendo. Deixa eu te falar besteiras no ouvido. Não sei por que você sempre foge de mim. Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim. Tenho tanto amor guardado no meu peito. Sempre tive fama de ser pegador. Agora me ferrei, o amor me pegou. Eu quero te amar. Você sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar. Seu amor, eu quero te agarrar, meu bem. Chega mais pra perto, vem, vem. Vem, papai, vem. Eu quero ser feliz e você também. Rosca no meu corpo e vem fazer amor, neném. Cê sabe que sou seu amor. Eu quero te agarrar. Rede Globo de Televisão apresenta Novíssimo Estúdio MJ, o Pancadão de Macapá. Vem curtir, vem dançar com o Estúdio MJ. Fiz, vou recordar o que a gente fez. Depois eu te esqueço de vez. Pois não dá pra viver na ilusão. Pela última vez, lembrar dos planos que a gente fez. Mais uma pra você curtir. Essa vai especialmente para o grupo MJ Internacional, pra todas as meninas Eliana Moraes, Flávia Anne, Mel e toda a comitiva do grupo MJ, família MJ. Vem curtir, vem dançar, vem dançar. James